tocando agora são as principais. E o povo gosta. Tocando agora são as principais. E o povo gosta. Bota a pressão do DJ! DJ Joãozinho Correia dando um show de mixagens. Chupando o dedo, baba baby, oh, baba neném. Quando teve melodia. Pense que eu não quero mais você. Pare um pouco e pense.

bateria do Tecno. Uma máquina de fazer sucesso. Olha esse fogo, amor.

Produções e Mixagens DJ Mariachi, o Fabuloso. Dando um show de mixagens. Joãozinho Correia dando um show de mixagens. Pra cima! DJ Joãozinho Correia dando um show de mixagens. Pra cima! É no 12. É no 12. Seja bem-vindo, meu DJ. O show, a partir de agora, é com você. Let's go, my